J'arrive, Seigneur. J'arrive. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Prenez-moi. Un couvent n'est pas un lieu de charité, cher enfant. Pourquoi tu l'as? Dieu te parlera dans beaucoup de langues. Ça m'effraie. Benedetta, viens à moi. Oh, quelle douleur! Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Benedetta. Podemos já começar a erigir estátuas a Paul Verhoeven, a fazer a nossa homenagem a um homem que já não há de estar no planeta Terra durante muito tempo, ele já tem 80 e tal anos, mas isso não o impede de continuar a mandar cá para fora os melhores filmes do mundo. Este homem tem três fases muito distintas. Tem uma fase pré-Hollywood, onde construiu uma carreira provocadora, cheia de thrillers com contornos homoeróticos ou eróticos, com muita violência, tudo isto como ferramentas e métodos de crítica social, fazer-nos horrorizar com aquilo que estamos a ver no ecrã, quando na verdade aquilo somos nós, aquilo é como o mundo à nossa volta, da maneira como nós nos comportamos. Ele teve esta fase pré-Hollywood, teve a sua fase Hollywood, que é a sua fase mais conhecida, a fase que lhe trouxe dinheiro e reconhecimento mundial, em que realizou Robocop, Starship Troopers, Total Recall, Basic Instinct ou Showgirls, e mesmo o incompreendido Hollow Man, a sua despedida da América, em que pela primeira vez se colocou um homem invisível a interagir com as carnes. Digamos que este homem fez muita coisa e, enquanto na América, conseguiu injetar a sua provocação, o seu estilo agressivo e violento nos seus filmes, sem nunca os americanos terem percebido que estavam a ser criticados socialmente pela maneira como se comportam. Starship Troopers é um exemplo disto. À primeira vista será apenas uma fantasia de ficção científica, populista e nacionalista. Nós, humanos, somos os maus daquele filme e estamos a agredir uma espécie exterior ao nosso planeta e a fazer-nos vítimas da sua defesa, aquilo que é neste momento muitas das situações que acontecem no mundo, até a nível de pequenas invasões localizadas, que eu não vou querer aqui entrar em política internacional, porque hoje nem sequer fui ao cabeleireiro, não sinto o rojeiro interior a brotar de mim. E Verhoeven despede-se então e parte para a Holanda, a sua terra natal, onde pensávamos nós se iria reformar, mas eis que este homem lança cá para fora Black Book, o grande Hell, e agora, mais recentemente, este ano, Benedetta. Não tinha grandes expectativas, mas é um grande, grande filme deste, que é uma das maravilhas da arte deste planeta. Consegue viajar entre o mainstream e o mais alternativo, e o art house, e os festivais, e os grandes ecrãs. Este homem está em todo lado e merece tudo o que se lhe possa dar. Temos que ser rápidos a dá-lo. Não é expectável, até estatisticamente, que ele vá durar muito mais tempo. Benedetta conta-nos a história de uma miúda de 12 anos que vai para um convento porque ela própria acredita que o poder de Jesus Cristo brota dentro dela e de facto ela tem alguma particularidade paranormal porque ela consegue criar pequenos milagres que não se percebe às vezes se são manipulações de ilusionismo, se são de facto mesmo milagres reais, e ela vai conseguindo subir até se tornar a madre superior do convento onde está, e eis que um dia elas recebem uma filha de um pastor que era violada pelo pai e, coitada, era vítima de todas as atrocidades que existem no espectro da violência familiar. Ela é recolhida no convento e passa a ser o braço direito de Benedetta. O braço direito com os dedos e o punho e o pulso e o cotovelo incluídos, se é que me faço entender. Cria-se aqui uma relação de amor, uma relação sexual entre estas duas mulheres, que se envolvem em práticas de lesbianismo, que não sendo nada de extraordinário, à altura era visto como sendo obra de Satanás. Questionada acerca das suas práticas, Bernadette começa então a falar das suas visões e como ela vê Jesus Cristo constantemente durante o dia em que se considera casada com Jesus Cristo, a sua legítima esposa, protegida por ele. O seu amor para com as outras criaturas é a proteção divina que as pessoas precisam, de uma altura até em que esta zona está a ser atacada por uma praga, que não sei se será a peste negra, mas de facto faz com que as pessoas tenham pústulas de pus e sangue e morram rapidamente. Uma pandemia que aqui as pessoas se tentam proteger. Ora, ninguém ouve a Benedicta, entretanto aparece a Inquisição, que ninguém espera a Inquisição, neste caso não é a espanhola, será a francesa, e começa a tortura, porque se caiu na tentação de materializar estes milagres de modo a que se possa capitalizar o turismo local e ganhar até algum poder político por haver ali uma santa, de repente esta Inquisição enviada pelo Papa não acha muita piada a isto, começa a ver que estas mulheres estão-se a divertir demais, estas mulheres estão a ter muito poder, estas mulheres estão a tirar as luzes da ribalta ao patriarcado, estão a ser protagonistas daquilo que não é a sua área. Escusado será dizer que no final haverá uma grande revelação e que Deus, ou talvez não Deus, a justiça irá ser servida, e eu achei que foi um final muito satisfatório. O filme lida muito com esta questão da proteção divina e do castigo e do céu e do inferno, nunca nos deixando completamente confiantes de que será tudo manipulação divina, podendo ser muitas vezes apenas truques. Isso nunca fica demasiado explícito, fica a nós e às nossas convicções acreditar naquilo que estamos a ver. É um filme muito violento, extremamente sexual, que mistura aquilo que é a fé com o amor, com o sexo, com o líbido. São coisas que não se juntam por repercussão da opinião pública. Toda a gente sabe que o sexo anda sempre de mãos dadas com a religião, mas é algo que ninguém gosta muito de falar. Para Verhoeven, não é que esteja quase no final da carreira, não é que esteja quase no final da vida, e ele até pode achar, eu estou-me completamente a borrifar, eu vou falar nisto assim porque isto é assim, nunca serei vítima de nenhuma repercussão. É porque ele sempre foi assim, e já toda a sua cinematografia, ele sempre disse aquilo que achou. Talvez lhe tenha valido ser banido de Hollywood, porque os filmes tinham o seu público. Era uma personalidade desconfortável para aquele meio que se estava a tornar cada vez mais púdico, cada vez mais conservador, porque de facto a sociedade americana e Hollywood, dos anos 80 para agora, explodiu exponencialmente em conservadorismo, em infantilizar cada vez mais as suas obras mainstream. Basta vocês verem aquilo que era um filme de super-heróis há 20 anos para agora. Parece que agora o público-alvo são criancinhas de 6 anos que ninguém quer ofender, e Verhoeven não é de todo esse tipo de pessoa que aceite esse facilitismo, essa simplificação, essa estupidificação daquilo que o cinema para as massas se tornou. Je désire que pour Dieu. Alors, ce menteuse! Putain! Tu crois toujours? Après tout ce dont tu étais témoin?